Alguém fosse atacar? Alguém fosse me atacar, você pode jogar um teste de dano pra me dar um dano aí sem eu ter reação. Tá pensando nesses dias. Eu não lembro como é que é um. Você vai jogar força e briga. Você não tem potência, né? Eu tô pegando aqui pra ouvir as sessões de 5 a 10 do jogo. Sério, mano? Eu não vou falar pra você usar sua sangue, porque você já tá usando uma. Você já tá fazendo uma. Legal fazer as comparações. Demanda muito de você. É, então, eu só queria saber se existe a possibilidade de eu usar. Porque, tecnicamente, é meio que você tá fazendo uma reação contra algo exterior que vem. Tá. Tem problema. Que bravo. Joga aí, mano. Joga um dado. Joga um dado. Morreu. 7. Foi um sucesso. 100% de aproveitamento. É sobre isso? Mas não o suficiente. Assim não, que... com certeza não, louco. Assim que você vai pra morder. Você não tem nada pra morder. Você tem um que afinco pra morder. Você quer dar um dano suficiente? Você quer se alimentar? Eu vou me alimentar, porque eu. É, essa é a minha intenção. Com a minha. Ok, então. Assim que você vai com essa intenção de se alimentar, de cometer um diabler. A gente não tem reação, né? Vocês não têm reação. Vocês engoliram o verme. É, vocês é meio que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e infelizmente. A gente é verme negro agora. Perdem a condição de ver o que tá acontecendo no momento, tá? Por que eu tô fazendo com essa ficha aqui? Então? Pode rasgar. Assim que você morde o pescoço dela, eu esperava que você fosse dar mais dano. Todo mundo esperava, mas aí é força só, entendeu? É. Gasta vazio. Tem um dado. É. Gasta força e vontade. É, força e vontade eu vou rerolar o mesmo 1. Ela não é. Não faz diferença. Esse 1 pode virar um 10. E daí? Ah, não faz diferença. Tem que ter 2 10. 2 10 dobra. 1 10 não faz nada. Você me morde, mas eu vou reagir contra, eu imagino. Contra a sua mordida. Uhum. Tá? Então a gente vai fazer um teste aí, tá? Entre eu e você. Mas a princípio você conseguiu morder. Tudo bem. Tá? Nossa, que tranquilo. Você, se você der mais alguma, você consegue se alimentar dela. Eu vou prestar. Só pegar. O fato de eu ser resistente a laço de sangue não me ajuda em nada nessa situação que eu tô, né? Não, não, não. Você pode jogar de novo. O que você vai fazer? Você vai manter na mordida ou você vai tentar fazer algo diferente pra me pegar? É porque eu sei que eu não sou uma pessoa forte. Certo. Aqui não existe divisão de parada de dados, né, Trumps? Não dá pra fazer duas ações. Existe, dá pra fazer duas ações. É praticamente quase o mesmo esquema, por exemplo. Porque é assim, ó. Porque a minha intenção é... Teoricamente, eu quero matá-la. Certo. Tá? Então a minha intenção é tomar sangue e mesmo que a gente não... Tipo, se preparou pra batalha, eu imagino que pelo menos com a minha faquinha padrão eu vim. Certo. Então, não tem ninguém padrão. Que bate na mesa. Não tem, tem o Gé, cadê? Não, mas o Gé não bate, o Gé ele faz o básico. Então a minha intenção é beber e cravar a faquinha nela. Certo. Entendeu? Com os olhos. Né, tem. Armas brancas você tem, né? Que briga você tem. É, briga não tem. Armas brancas eu tenho 3. Quanto você tem desses 3 armas brancas? 6 dados. 6 dados. Você vai fazer 2 ações então, né? Isso. Tá. É que uma eu acho que não me requer parada de dados, que é beber sangue. É por isso que eu tô falando. Se você quiser tirar um dado não, então, por é ser assim, duas... Você vai ter aqui, a gente vai jogar... Eu vou tentar me desvencilhar de você e você vai tentar me bater. Ok. Então a gente vai fazer assim. Se eu não tiver sucesso o suficiente, você consegue se alimentar de mim e bater. Tecnicamente me dá dano. Tá. Tá? Se eu tiver sucesso o suficiente, eu consigo me desvencilhar de você, que essa vai ser a minha... Justo. A minha ação, tá? Tá? Quantos dados você vai jogar? Não sei, eu não sei o que eu jogo contra o desvencilhar dele. Fiz um teste de agarrar. Não tem agarrar aqui. É, você vai jogar atletismo. 20, 20, 20, 20, 20. Destreza atletismo? Aqui não é 20, aqui é 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu sou forte também não, tá? Eu jogo 4 dados, eu jogo. 10, 10, 10, 10, 10. Não, eu sei, hein? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tenho 3 sucessos. Tá. Boa, garota. Você vê que assim que você vai pra morder, você sente como se um impulso do corpo dela viesse contra você, te joga. Uhum. Você não consegue continuar ali, você cai no chão. E ela, num misto de surpresa e... Querida. Querida! Bom dia! O porquê disso? Não, nós somos amigos aqui. Você não precisa me atacar. A gente não é amigo. Nós estamos em lados opostos. Você tá querendo levar a gente, os meus amigos? É, nisso que você fala meus amigos, você vê que os dois ali, eles já nem seguram mais a taça, uhum. Tá? Eles estão completamente uma espécie de transe ali pra você. Mas sim. Eles estão paradinhos ali assim. Eu vi que a gente já tava sem roupa. E apenas assim, como se estivessem esperando alguma coisa. E ela senta, né? Porque ela tava meio deitada assim, naquela posição, naquele divã grande. Ela senta. Você não vai tomar? Não. Jamais. Você vai jogar um. Eu vou jogar. O que é mesmo? Determinação e. Autocontrole. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ajuda aí, Ju. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Se eu ficar falando, dá azar. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 dados? 6 dados. Ok. Tô bem. O que você vai fazer? Você vai me atacar novamente? Vou. Até que você não respire mais. Não, não. Até que você não respira mais não, né? Até que você não se mova mais. Vê que ela levanta. É. Isso vai ser divertido. Então vambora. Vamos. Mata. Você vê que ela vai pra cima de você com o intuito de... Beleza. Mata, mata, mata. O problema é ficar jogando todo turno de determinação. Você vai pra dar agora, né? Vou pra te dar dano. Deixa eu só ver uma coisa... Traps. Tá. Quero ver. Ver aí o que você pode fazer, que eu vou ver o que eu posso fazer. Eu não esperava por dano. Tá contente, você ainda dá bastante dano. Ai, foi mal. Não tem qualquer forma de a gente quebrar esse transe. Não. Ah, não, não mais. Ó, oh, muito não. Importante. Você devia não ter tomado. Você percebe que você conseguiu se alimentar. Não tinha como. Mas o sangue, ele não te nutriu de uma forma. Não, não quero que me nutra, não. A minha ideia era zerar e diabolizar. Sim, mas você percebe que o sangue, ele não é nutritivo, tão nutritivo quanto os outros que você, dos seus colegas. Aí. Entendi. Tá? É cheio de verba. Fazer, não, calma aí, Trump, eu quero ver se eu posso usar isso em combate e se compensa ou não. Tá. Eu tenho disciplinas novas. Ah, é verdade. Agora pra vocês é esperar, né? Vamos guardar. Daqui a pouco, calma. Tenham paciência, vocês confiam? Confiam? Confio, tô tranquilo. Tenho toda a paciência do mundo, curto um momento. Mas eu não tinha como não tomar. Minha parada de dados era muito ruim. É, não. Ou ia tomar por vontade própria. Não, eu até conseguiria ficar me mantendo, porque eu tenho bastante dado pra força de vontade. Eu acho que eu sou que tem mais força de vontade na mesa. Mas o grande problema é que... Eu esqueci o que eu fui fazer lá. Eu fui pra bater nela e falei... Ah, é, o Juninho pampou o negócio e falou, foda-se. Eu tô tudo fodido nas minhas paradas aqui. Sou suscetível ao que tá acontecendo ali, então sem chance de conseguir. Caí, mas caí com estilo. 5 passos e o coração explodindo. Trump, eu vou bombar a tributo e vou bater nela. Beleza. Com a faquinha mesmo. Parece tão coisinha. Você consegue... Deixa eu ver um negócio. Pra mim, vamos lá, Trump. Se eu bater com a faca, como é que funciona dano? Vai. Você vai jogar destreza e armas brancas que você tem. E vai ser chute também, porque eu também vou te bater. Isso. Certo? A quantidade de dano vai ser o que vai passar. O que passar. Por exemplo, eu tive 3 sucessos e você 5. Você vai me dar 2 de dano. Sim. Se for o contrário, eu te dou a mesma coisa. A não ser que você faça outra coisa e eu faça outra coisa. Ah, eu só vou me desvencilhar. Uhum. Então, se você passar, você se desvencilha sem me dar dano. Entendeu? Não, é que eu vou bombar destreza, então. Beleza. Porque eu vou bater com destreza, pra mim é o mais... É, porque não é que nem agora, ah, joga fogo. É, então, por isso que eu queria saber. É, então, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. você quer 5, 7, 8. É agora, hein? Tudo 10. Aqui vem uns 4, 10 aqui. 5, 10, 5, 10, 5, 10. Olha. Então 4, 5, 6. 7, 8. 8 sucessos. 8 sucessos. Gasta força de vontade agora. Sério? Gasta força de vontade agora. Isso foi o dano? Pra acertar, né? E o que passa? Não, é o que passa já é dano. Gasta força de vontade. Você acha que joga mais 3? Joga mais 3. Rerola 3? Ah, eu faria isso nesse momento. Apesar que você só vai rerolar 2, né? Porque o resto foi sucesso. Não, mas eu acho que eu posso rolar, mesmo tendo esse sucesso, você mantém. Você só tem que ter 3 dados pra rolar sem ser de fome. Ah, ok, justo. Então, fome? Tô. Meu fome deu 8. Eu gastaria força de vontade agora, hein? Eu faria isso. É a chance de virar amarelo. Nesse momento eu faria. Vamos lá, vai. Mas teve 8 sucessos. É, mas aí é pra matar de uma vez, de vida, né? Que você ela tinha, vai conseguir então. 12 sucessos agora. Se liga na parada. Mais 2, 10 né? Agora. Oi! Nossa, yeah. Mais um. Mais 2 sucessos. Mas foi mais 2, então mais 10 sucessos. 10 total. Quase caiu um outro 10 ali. Quase. Não pode gastar sucessivas forças. Não, não, não, não. É uma vez só. E tá bom. E depois eu quero recuperar porque o meu desejo era achar o Sabá. E a gente já sujou esse caralho. Mas aí depois da cena, porque não faz sentido recuperar no meio. Certeza. Boa. A minha ambição é um pouco assim pesada. Assim que você vê, ela vai pra cima recuperar de você. O principado. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou ver toda uma ilusão na minha cabeça. Isso, não, mas poucas vai rolar. Que ela vai pra minha primeira intenção. Você tem uma rápida reação de olhar. Quando a gente resolver tudo isso aqui, você chegar lá no que cara. Todos ali se viram também pra ir. Isso aí, pra espaço tá com você. É como se todos ali fossem isso. Na mesma coisa, né? Uma única exigência aqui pra continuar sendo uma cidade. Que acontece, que você lembra que o cara queria fazer um. Ela vem pra cima de você, ela vai pro seu lado, chama aquele negócio que vem as pessoas de fora. O golpe que ela tenta dar na sua costela. E você o amigo do Gé ia fazer lá. Não, esqueci o nome. Consulado. O consulado. Que ela vem pro meu lado? Ela vem pro seu lado pra pegar na sua costela. Embaixo. Mas ela tá de frente comigo. Tá de frente, ela vai eu vou meio que bater aqui, ó. Nós dominarmos essa embaixada. Pra meio que, sabe quando você empala um corpo aqui pra pegar no coração? Feita onde é. Desse lado, né, no caso. Assim que você a balada essa, que explodiu. A gente vai construir aquilo lá e transformar aquilo na nossa. Você escuta um murro muito forte. E é como se ela recuasse pra trás de você, andando assim pra trás, muito rápido. E como se tudo ali ao seu redor começasse a virar poeira. Ixi, matou o quarto lá dentro. Exceto aos dois ali, que os dois continuam do mesmo jeito. Sim. E é como se tudo virasse poeira e de repente a imagem que você tem daquela de Bella já não é mais a mesma imagem que tava ali, ela com um vestido de seda. Já é a mesma que você teve na boate lá atrás. Sim. Que é ela de calça jeans, com uma camisetinha, o cabelo colorido, com uma botinha marrom super convencional, super normal. E ela tá lá assim. Não! Você vê que ela tá sangrando ali, você consegue perceber que o local onde você tá ali, ele não é nada daquilo. Não é nada, era só uma ilusão. É agora escuro, é a hora do Diabler. Agora é a hora do Diabler. Você percebe que o local tá totalmente desgastado, totalmente abandonado e a. Agora, hein? O que você fez? Chupa, chupa, chupa, chupa. O que? O que eu disse que eu ia fazer? Eu te ofereci a minha mão. Eu nunca te pedi a sua mão. Eu te ofereci a verdade. Eu disse que eu não era inimiga. A verdade é relativa. Sugou nosso sangue. Sugou nosso sangue. Vocês nos deixaram presos. Vocês armaram contra nós. Vocês mataram gente inocente. No nosso território, isso só é punido com a morte. Ela mesma. Você sabe que isso não termina comigo. Eu sei. O seu demônio será caçado. E eu vou grudar nela, pra fazer um diabler, se puder. Ok. Você vai pra cima. Chupa, dela. Chupa, chupa, chupa. É que eu não sei se dá, né? Como o sangue é ralo, eu não sei se dá pra porque agora nós dois vamos atacar você. Força aí. Briga. Então eu vou bombar força. Porque eu preciso, né? Um cheque aí. Nós vamos atacar ela? Não. Tô torcendo pra isso, é da hora. Não, ia ser interessante. O quê? Beleza. Nós dois atacar ela. Nossa, ia ser pesado. Eu achei muito fácil, né, Elcio? Foi muito fácil, né? Não, é que eu bombei, né? É louco. 8 de dano? 10 de dano, não, é louco. Não. Eu jogo força. Você viu como o combate ele tá mais tranquilo? Tá. Mas é que faz mais sentido, né? Não é. Você dá um golpe certeiro, não é aquela coisa de. Exato. São seres sobrenaturais, né? É. É tipo o Crepúsculo. Posso jogo força, você, né? Você acertou uma pancada, um dano o cara bem racha. Certo, é, você dá um dano bem tem certo. Tem dois sucessos, trancos. Ok, você não tá acostumado, você nunca fez um diabrém na sua vida. Você já experimentou de outros vampiros. Apesar de sua mente não, nunca direta da fonte, mas sempre dado de bom grado pra você. Mas você percebe que o sangue ali é diferente. Sim. O sangue, ele é fraco, ele não tem o gosto que teria o sangue, por exemplo, do Victor. Nossa, ela é uma sangue fraca. Você percebe que... Por isso que ela tem essas habilidades diferentes. Ah, é verdade. A galera tem medo de sangue ela fraco. Ela não é vampiro. Você não sente nada. É como se não tivesse como ou o que fazer ali. Não tivesse pra nada pra você sugar. Ela é sangue fraca. A galera tem medo de sangue fraco e por causa disso. Conforme você suga, ela vai desfalecendo. Ela pega em você. Ele virá pra me vingar. Conto com isso. Só que você percebe que ela vira poeira também. Caralho! Diferente do que você já vira vampiro. Chama múmia. E vampiros não costumam. Geralmente vem um corpo e eles ficam lá. Só que ela não, ela se desfalece como uma poeira e se perde no ambiente. Caralho! Resolve. Ok. E agora? E não? Eu vou olhar pra dupla dinâmica, não, né? Eles não estão mais lá. Eles não estão mais lá? Oh, shit. Agora eu tenho um problema. Faz um teste de inteligência e percepção. Trolei. Quatro, trolei. Quatro, certo? Isso. É, você lembra como que era a disposição do local, né? É como se fosse onde ela tava ali. Era uma espécie de divã com uma estátua, né? Que ficava cercadinho por uma muretinha, como se fosse uma espécie de cerco. Mas quando você olha novamente para esse local, você já não tem mais aquele... aquela estátua. Sim. Você tem uma cadeira velha lá parada, né? E você percebe um pouco mais atrás, de um outro lado onde vocês não chegaram aí, você percebe que tem uma bolsa lá. E assim que você se aproxima daquele local, onde tem essa bolsa, você percebe que a bolsa é um objeto familiar, porque pertence a eles. Essa menina tava bancando. Caralho! Tá, tem somente a bolsa, você vê que... Ah, foda, e a lixão. O local, ele tá totalmente acabado, os dois, eles não estão eu mais pego, lá. Eu pego, viu, Trump, essa bolsa. Beleza. Vai abrir? Vou, claro. Assim que você abre, você vê que tem uma quantidade de sangue lá, só que esse sangue, ele já tá estragado. Uhum. Joga um dado, hein? Ih, Amanda, tem que pegar uma bolsa térmica, hein? Né? Serve pra nada essa menina mesmo. Ixi, dois. Dois? Beleza, você consegue perceber que tem o sangue, eles estão meio, eles já estão estragados ali, né? E tem ali alguma perdeu corda, todo nosso coisa sangue, ali que né? Sim, até apagar esse sangue aqui. Ok. E você percebe que ela tá bem suja, bem surrada ali. Parece uma borracha. Aqui, ok. E você percebe que não tem mais os corpos, né, que estavam fazendo ali, já não são mais. Sim. O local, ele tá totalmente abandonado, ele tá entregue ali ao mundo. Caramba. A menina tava pondo a maior banca e a lixão, então. Era um sangue fraco. É que as habilidades dos sangue fracos diferem muito dos vampiros normais. É por isso que a galera tem medo deles. É que sangue. É, na verdade, é que assim, as habilidades são desconhecidas. Eles não sabem o que eles são. Então, por exemplo, elas podem dar de dia, tem toda uma parada aqui. Ou seja, a ideia que eu falei desde o princípio de C4 ou bazuca teria funcionado. Teria, facilmente. Deixa eu só responder a menina do meu serviço aqui, gente, rapidinho. Certo. Não. E aí, então, você se encontra ali sozinha, vazia no centro daquilo tudo. Você ainda consegue sentir um pouco da poeira que pairava ali sobre tudo assim que você destruiu a Adbela. É como se pequenas partículas dela entrassem dentro de você e te fizessem cócegas. Vem cá, papai. Ah, vem cá. Vai lá. O que você quer me falar? jogar aqui. Segura aí. Segura. Joga aqui. Morreu também. E aí? Você tá vendo aí, pode terminar. Não, não, é. Não gosto de serviço, é só pra um. Ah, não, serviço manda. Serviço essas horas. Eu tô meio assim, tipo, caramba, pra onde é que o pessoal foi, tá né? E se encontra ali sozinha naquele momento ali, sem saber que de fato aconteceu. Tem rastro deles alguma coisa? Ou então, é como se eles tivessem saído com a poeira. Também. Então, eu vou dar uma olhada 360, porque agora que eu consigo ver se tem alguém ofuscado, né? Eu quero ver se tem alguém ofuscado ali. Ou se, por exemplo, eles foram envoltos em alguma. Certo. Em alguma coisa pra eles ficarem invisíveis só. Pode jogar, int e. Percepção, você tem auspícios, né? É, pode adicionar aí. Beleza! Consegui jogar um dado em cima do outro, hein, fogo! Você devia valer 4 sucessos. Eu tenho 4 sucessos, obrigado. Teve 4 sucessos? 4 sucessos. Tá. O que, que você percebe ali? Você consegue perceber? Você consegue identificar o rastro de vocês quando vocês chegaram? Sim. Você percebe que tem ali 3 rastros. Uhum. Ok? Tem 3, né? Previsto que ia acontecer? Previsto, acontece. Pode dar. Você consegue perceber que tem 3 rastros ali que você consegue identificar sendo de vocês 3. Ok. Mas lembra que foram recepcionados. A gente foi por um candango, né? Exatamente. Eu acho que é isso aí. Tem um ali. Acho que não pode deixar no chão. E. Assim que você chega mais no centro, eu acho que foi, Jeff. Se não foi, ele ali mesmo. Eu quero trocar. Não, agora não. Agora eu vou jogar no botão no chão. O cachorro fazendo cocô amanhã, o trampo se lava no banho. Joga na caixa, que o papai se liga, vai. E você percebe que mais no centro ali, tem somente um rastro que você presume que seja o da de Bela. Ela tá viva? Aqui. Então tá viva ainda, vaca. Não, não. Tem um rastro de, De que ela andou ali, só. Que ela andou no local. Esse rastro também não é deles saindo, não, mas é deles entrando. Você consegue perceber que é o... Sim. Todo o caminho que vocês fizeram ali, você consegue perceber que tá arrastado. Saindo não tem, então. Olha aí. Depois a gente na pokebola e vazou. É. Eu vou saindo então, Tramps. Eu vou saindo porque aí eu posso pegar alguma coisa deles e tentar rastrear eles com o mesmo ritual que eu cheguei aqui. Pra ver pra onde que eles foram levados, porque... O inferno. Porque ali deles não sobrou nem as taças ali, né? Não. Nada. Malemar, uma lembrança. Malemar, uma lembrança. Uma lembrança prazerosa. Nem isso. Nem isso, Juninho. Cospe no prato que eu comeu, cospe. Ah, você não comeu. Não quis nem falar o nome. Victor e Peter. Assim que vocês têm a impressão de acordar, sabe aquela sensação de pisquei, tô aqui? Uma sensação parecida que vocês tiveram um tempo atrás, ali quando vocês tinham um breve tempo. Uhum. Vocês estão sentados no sofá da casa de vocês. Ué? Do refúgio. Né? Vocês lembram que tem um sofá, tem uma mesinha que ficou, a maioria onde ficava ali os livros. E de pé, em cima da mesinha, onde tem os livros, tá uma figura conhecida de vocês. Um gato. Mas não é o Chuck. É aquele outro gato que vocês viram antes. Uhum. Que fala com o Chuck. Que fala com o Jeff, no caso. É, que fala com o Jeff, não é com o Chuck. É o mestre do Jeff. Certo. Vocês são como se estivessem sentados juntos ali já numa longa conversa. E vocês têm esse gap que é quando vocês acordam. O que eu tava falando mesmo? Eu olho pro gato, eu tenho as lembranças. Tem lembranças. Você entrando num lugar mais... Eu vou olhar que horas são, dou um clique do lado do celular, assim. São 7 horas da noite. A gente lembra tudo o que aconteceu, então. Sim, vocês lembram que... Possivelmente também poderia ser mais tarde. Mas isso fica meio confuso aí pra vocês. Como a gente vê o cara aqui? Eu olho pro gato, o que a gente tava falando? Por enquanto, nada. Nós estávamos... Teriam mais dois pra chegar. O gato respondeu? O gato respondeu. O gato fala. Ele fala humanês. Humanês. Se meus planos derem certo, era pra pelo menos mais um ter vindo aqui. Planos? Você nos resgatou, então? Não. Quais eram os seus planos, então? E onde que a gente se encaixa neles? Ou melhor... Peraí. Vai no chão. Cadê o Jeff? Cadê a Nath? Exato. É quem... Celular. Tá. Ligar pra Nath. Sem ar. Ele não liga. Telefone fixo. Habilita dados móveis. Faça alguma coisa, homem. Não tem nada funcionando. É, não vai funcionar aqui essas coisas. Cuidado, só. Onde a gente tá? Eu diria que... Você vê que ele dá uma breve olhada, assim, ele dá uma volta nele mesmo, assim, e senta de novo, tá patinando assim. Eu diria que a gente tá na casa de vocês, né? Deveria estar pegando, então, a área. Do jeito que você falou, parece que a gente tá em outro local. É, mas... Vocês não estão fisicamente aqui. Vocês não estão fisicamente aqui, se é isso que vocês querem saber. Certo. Fisicamente estamos onde? Isso é um sonho, então? É uma boa pergunta. Pode-se dizer que sim. Digamos que, da maneira como eu fiz as coisas, eu consegui salvaguardar as memórias, pelo menos, de vocês. Por enquanto. E como que a gente faz pra contatar os outros? Você consegue fazer isso? Eu tinha a intenção de estar todos aqui, né? Agora, então... a saída de vocês vai depender exclusivamente do que aconteceu. Onde vocês estavam? Com a de Bela. No inferno. Como que... Nha, é ótimo. Como que você pretendia trazer todos nós pra cá? Porque dependendo de como for, eu posso te dizer mais ou menos que provavelmente vai acontecer daqui pra frente. Vocês deviam ter tomado o que ele ofereceu. Nós era isso? Exato. Nós tomamos. Exato. Nós tomamos. Aí eu precisava do resto, tomar. Vê que o gato ele mexe a patinha assim. Tipo o Salém, sabe? Então tomar aquilo era uma coisa boa. Não. Então por que nós deveríamos tomar? Porque pelo menos eu ia conseguir conversar com vocês de novo. Entendi. Bem. Tem metadinha. Nós tomamos. Você pode conversar com a gente. E a gente conversa com o resto do pessoal depois. Tá esperando o quê? Um convite formal? Estava esperando o Jeff. Porque ele me tem aqui no mundo de vocês. Ah, eu vou tentar contactá-lo. Não funciona. Não tem nada aqui pra falar com o Jeff, né? Esse é o grande problema. É. Não tenho nada pra fazer. Eu mandei uma mensagem telepática pra ele. Ah, mas aí você vai ficar jogando no chão? Pega lá. Mandei uma mensagem telepática pra ele. Espero que ele responda. Tá. Digamos que não vamos conseguir contato com o Jeff e nem com o Nat. O que a gente pode fazer? Esperar. Aqui só isso. Tem que esperar. Não. A gente pode conversar. Tá legal. Quem é você? Há quanto tempo você está vivo? Se é que vivo é o termo correto. Aliás, você está vivo realmente? Vivo é o... Nesse momento, não. Não mais ou menos, eu diria. Há quanto agora, tempo você sou? Está? Sim, o que você é? É um pouco complicado. Bom, temos todo o tempo do mundo. Estamos aqui para esperar. Ainda assim é um pouco complicado. Assim como o meu nome também é um pouco complicado. Jeff deve ter dito para você. Adoraria ouvi-lo. Ele como é seu nome? Ele é impronunciável. Impronunciável? Então do que serve esse nome impronunciável? Pra mas, nada. Se vocês quiserem, vocês podem... Se ele é impronunciável, ele pode ser escrito, pelo menos. Me chamar pelo meu nome, então. Seria? Acho que já chegou. Eu ouvi uma buzina. E qual é seu nome mundano? Discreta, mas uma buzina. Você pode me chamar de Simon. Simon? Eu preferia ir Félix, mas Simon está bom. Deixa eu pegar a linha agora. Vai lá com a mamãe? O papai abrir ali e ajudar o tio Jeff, tá? É verdade, ele tá estar com as mãos cheias. A decisão foi tão ruim assim. De tomar o negócio. Não, o problema foi metade tomar e metade não tomar. Gente, fecha a cara, em prantos, morremos. É verdade, vocês morreram, eu. Ô, Tramps, tem uma ficha em branco aí pra eu rasgar? Só um momento, querida. Pera aí, seu papai já pega você. Tem uma ficha em branco? Não vai, filho. Ah, mas não tem problema. Não, a gente falou pra ele que deu white na mesa. É, deu white na mesa. A gente tava narrando o fim da mesa. Pô, vamos. Sim, ó. Ô, caralho. Só uma roupagem diferente. E aí, já deu wipe na mesa? Já. Já tomou wipe? Já. Já era. Mentira, não, calma, não vai chegar. Aí você abre o sorrisão, né? Chegou a comida, né? Linda. Linducha. Só isso mesmo pra alegrar a noite. Né? Pizzas. Pizza. Não, eu tava falando do sorriso da Hello, mas ah, pizza também é legal. Pizza também. Deixa ela descendo com cuidado. Segura a parede dessa. É que o degrau é quase o tamanho dela, né? Só pra narrar o final da mesa mesmo? É. Faz tanto diferença assim. Exato. Cabe com batata. Mais uma rodada no chão. Acho que não. Deu uma boa averiguada. Deixa eu pausar a gravação, né? Não tem mais cena já. Você perguntou o que eu era, né? Sim. Isso. O que você é? Que era... Não dava pra falar o nome. Há quanto tempo está nesse mundo? Tem que ser aqui. Mas eu estou bastante tempo. Tem relativo, mas é uma relativa da hoje. Pode-se dizer que um dia... Pode-se dizer que um dia eu fui humano. Olha! Vamos nós. Sim. E quando você era humano, quem era o presidente dos Estados Unidos? Não existia Estados Unidos. Provavelmente não existia Estados Unidos. Exato. Você conhece o presidente dos Estados Unidos? Conheço. Primeira guerra mundial. Acho que foi o Eisenhower. Era o Eisenhower. Era isso. Não faz tanto não tempo. Não faz tanto então, tempo, né? Assim. O tempo é relativo. É, realmente. Onde eu estava, pode dizer que tenha sido feito. Então diga lá, jovenzinho. O que você é agora? Agora? É. Agora eu sou só a sombra daquilo que eu já fui um dia. Ai, que vago, que divertido. Dá pra você ser direto? Sem rodeios? Hoje não. Se você a quiser, gente vai ficar esperando. Tenho todo o tempo do mundo, mas não toda a paciência. Se você quiser, eu posso ser breve sem rodeios. Então seja. Mas vai ter um preço. Ah, ele falou a mesma coisa pra mim. Sempre tem um preço. Sim, calma. Que calma, preço? Tá? Calma. No momento nada, mas pode ser cobrado um dia de você. Que preço? O que eu precisar. Ah, o que você precisar? Um favor, né? Um favor, uma ajuda. Considere assim. Ah, entendi. Enfie seus segredinhos nesse seu rabo peludo. Ok, então. Vamos esperar aí. Não venha fazer chantagem comigo. Seu gato vira-lata. A Vitória é mais agressiva que o Vitor. O Vitor é amorzinho, a Vitória é o capeta. Né? Nossa. Vou pegar você. Sai fora! Vitória é lésbica. Bom? Então fica aqui. Mas a Nath não. Vai ser. Ela só não sabe disso. De fazer, de virar esse eu tenho. Aí eu tô disposto a pagar. É como eu falei com o Jeff. Vocês precisam me libertar. Como é que faz isso? Você falou com o Jeff. Cara, e eu acho que a gente não vai conseguir derrotar ele sem a ajuda desse bicho aí. É como eu falei pra ele, eu não sei onde eu tô preso. Eu não sei como ele tá conseguindo fazer isso. Mas eu tô usando o que eu consigo pra ajudar vocês e desviar a atenção dele pro que eu tô fazendo. Bela ajuda. O que sua liberdade implica no mundo mundano? Mundo mundano? Nada, eu não quero nada da humanidade. Não mais. Você só quer ser livre novamente. É. Eu quero que... É tipo um gênio falando. Eu quero que aquilo que me aprisionou aqui me pague por ter me aprisionado. Que revenge. Interessante. É um pouco mais difícil do que a gente imagina. Quem já que são dois de nós. Não. Filho, você vai lá dentro então. Para. Então você quer ser libertado. Para, você vai lá dentro. Não chora. Não fica triste. Só fazer um adendo aqui, coisa rápida. Pra quem viu o tempo dele começar a jogar RPG magro, feito um graveto, e hoje jogando Kailu no colo, não é uma coisa linda de ver, mano? Não é bonito de ver, velho? É, o trabalho não, assim, não é. Ele te chamou de gorducho, você viu, né? Ele só podia ter dito novo, né? Não é. É que eu posso. É como eu falei, eu tava esperando 4 de vocês, pelo menos. Talvez então. Só mais um. A gente nem sempre tem aquilo que a gente quer. É complicado. É relativo. Se você quer ser realmente solto, vai ter um preço. Não, com certeza. E te garanto que não será pequeno. Eu já disse que eu... Tá, então, filha, aqui não. Vai lá com a mamãe. Vai lá, assistir com a mamãe. Vai lá com a mamãe. Vai lá, filha. Vem, peraí. Vai. Fica tranquilo. Vai, fica tranquilo. Que é sussa. Opa, hein? Tá meio ali. Hã? Eu li. Oh, por que você fez isso? Porque eu tava procurando se tinha alguma coisa sobre espíritos no livro, né? Ah. Se os espíritos eram visíveis ou não. E aí eu tava procurando espíritos, aí eu peguei um trecho que tinha lá escrito um pouco de espírito que eu achei interessante. Falei, ah, deixa eu ler. Aí eu comecei a ler isso aqui e falei, ah, que legal. Aí eu vi, era Aventura. Eu falei, cara... Toma um spoiler? Não. Não? Tão de boa. Mas lá fala do duelo. Lá fala do duelo. Do duelo? É. Ah, você tá falando da aventura dos 5 anéis. É, de que Costa tá falando? De voz daqui. Não! Ah. Não essa. Não, de boa. Bom, vai ter um preço. Não será pequeno. Sim, eu já disse que eu ajudarei vocês quando eu conseguir... E será custoso. Então comece a pagar o preço nos dando informações. Se você quer ser solto, ajude de verdade. Não fica aí de miserinha sonegando informação. Ok. Com carisma e... persuasão. Ok. Pronto. Persuasão. São muda 4 bolinhas. Novo. Muda a lua. Muda a lua. Não gostei dessa menina. A vitória é um saco. É um saco. Mais 4 de carisma. Então são 8 dadinhos que eu vou jogar. São 3 de fome. É isso. Caceta. 1, 2, 3, 4, 7 é sucesso? 7 é. 5 sucessos. 6 é sucesso, amor. 6 é sucesso? Tudo acima de 6. E eu vou gastar força de vontade pra ter mais sucessos. Yes. Não precisa. Vai. É mais nenhum. É que tá gastando recurso à toa. Você vem querer. Tosse. Ele toma bola de pelo. Bola de pelo. Caiu o negro. Ele levanta, ele dá aquela esticada na bunda pra trás do curral. O que você quer saber? Tudo. Tudo o quê? Tudo é muito vago. Tudo é muito vago. Eu não quero saber o que foi que Einstein inventou. sabendo qual a natureza do seu ser, já ajuda a tentar entender o que, que aconteceu com você, como você foi aprisionado, de que forma e onde você pode estar. Eu fui um mago há muito tempo atrás. Ok, isso já era sido um pouco dos seus poderes. Mas não necessariamente um mago. Tremer? Pintou. Tremer. Tremer não é clã. Não. Tremer não é clã. Que não, cuzão. Não sou vampiro. Não sou vampiro. É, Tremer também não é. Eu poderia ser considerado um mago, vai, vamos dizer assim, pra vocês. Mas não. Tremer. Mas digamos que eu sou mais poderoso que os magos que talvez vocês conheçam. A gente não conhece nenhum, então com certeza. Tecnocrata. Ele era humano na Primeira Guerra Mundial. Tecnocrata. Justo. Caralho, como é um tecnocrata em... Então o paradigma você é um desse cara, mano? Nenhum, porque ele morreu. Às vezes sim. Não é nem paradigma, certo. Botar ele aí. Ou ele usou alguma coisa pra antes dele morrer. Ele... Só se tiver uma câmara. Bem. Deitado. Digamos que eu fui... Tecnocracia muito... é isso? Eu fui um cara não, que eu queria que muito importa, além daquilo que estava... Daquilo tá que era mundano. Seu espírito, essa força e tal. Certo. Se você arrumar um jeito que você manda, se o cara tiver espírito e ele for pra outro plano e não souber voltar, entrou no campo de gato. Conheci um. Não, ok, beleza. Pode-se dizer o demônio. Você vê que o gato ele levanta, ele senta no meio de vocês dois ali. E comecei a fazer parte do. Entendi. O culto aí. Não aprendeu a lição. Nunca negocie com o tinhoso. Ô Tramps, eu faço a descrição. Eu faço a descrição daquela estátua meio anjo que a gente viu naquele sonho e tal. E o que isso remete ao gato? Tem alguma relação com ele? Você vai perguntar? Sim, tô perguntando. Carisma e persuasão. Vai, tchau. Ainda bem que eu upei carisma. Persuasão. Eu tô com fome. Você não tá fazendo isso. Cheiro de cera de ouvido? Na orelha? Cheiro de cera de ouvido. Não deu pra sentir. Não tem. Você é bobo. Bom, como você com certeza já sabe, aquele era Lúcifer e... uma breve infelicidade que eu tive, mas que logo eu resolverei novamente. Caralho, então era ele então. Então era você que estava de frente à luz. Sim. Então ele era o cara que se fudeu. Ele é o cara que isso? Tava... se fudeu. Mas vocês não sabiam isso ainda, não. Gente? Como não. É que você sabia? Não isso? Tinha certeza. Como é que você agora sabia? Nós temos a certeza. Não, quero saber. Lógica básica. Qual? Sim, mas agora nós temos a certeza. A gente achou o corpo lógica. Dele quando então, a gente tava enfraquecido, né? Não é o demônio que a gente achou, é? Ah, é mesmo, é verdade. Você beijou eu beijei o cara, é mesmo. É verdade. É o corpo dele, hein? É verdade. Não, é verdade. Pense, McFly. Não, verdade. Não, eu sei que é verdade. Você tem razão. Sempre? Não. Bem, mas... vamos lá. O que você diria que você precisa para ser libertado? Seu corpo? É que agora a gente tem certeza, né? A gente já tinha. Não mais. Porque eu preciso estar com um amigo de vocês e o resto acho que eu tá com uma aquele que me aprisionou. Depois eu peguei vocês só. E quem é aquele que está lhe aprisionando? Então, provavelmente vamos lá. Informações. Ah, pode ser. Quanto mais informações sobre ele você nos der, mais chance teremos de derrotá-lo para libertá-lo. E o cara deve estar, sei lá. Com o resto, né? Com o resto. É. Pra conseguir me. Se aquele gado dá uma chacoalhada, pra conseguir me prender do jeito que ele está me prendendo, ele pode ser alguém muito forte, muito poderoso. Mas ou ele teve tempo suficiente pra preparar. Ele teve sorte. Não dá. Não teve sorte de me pegar daquele jeito que eu estava. Depois de tretar com o Lúcifer, né, mano? Tipo, daquele jeito. Quem vai tretar com Quem em sã consciência bate de frente com o Lúcifer? Caralho. Quando quando não me restam mais desejos, eu só desejava ultrapassar o poder. Eu entendo você. Eu entendo você. O cara não tinha mal o que fazer. Temos mais em comum do que a gente derrotar as coisas fortes. Tédio. Exatamente. Ele tinha tédio. Antes dele, você enfrentou outras pessoas desse tipo, então. É tipo isso. É, exatamente. Eu matei o Leviatã. Mas não com detergente. Obrigado. Obrigado. Não, acho é alvejante. É alvejante. Não com alvejante. Mano, é, foi aí que eu parei. Eu falei, não, tudo tem um limite. Digamos que eu matei Leviatã em toda a ordem que eu fazia parte. Vocês querem saber. Beleza, então dá pra trocar com esse cara. De que forma você fez isso? Talvez seja a chave pra matar quem estava aprisionando. Acho que não. De forma cruel. Quem estava aprisionando é mundano. Mundano? É, um vampiro como vocês. Você sabe o nome dele, quem ele é, descrição? Ninguém é um vampiro como nós. Eu sei, mas tá fora do que eu posso falar pra vocês. Ah. Como assim? O que está dentro para falar pra nós? E aquele que eu tinha falado sobre informação pra ajudar? Se vai ter um custo. Então, você está pagando o custo por nós ajudá-lo. Não, eu estou dando informações de boa vontade pra vocês. Olha só. Digamos que pra... Então ele está em dívida. Existe... Não. Certas informações têm um preço. Existem uma regra. Certo. Vamos saber que existem. Chuck. Assim. Eu não sou o Chuck. Não, você falou Simon. Simon, perdão. Simon. Aqui é gato, tudo gato pra gente é tio aqui. É. Pra mim, tio aqui é. Eu acho que eu já corri risco suficiente pra estar sentado aqui com você. Não concorda? Concordo. Eu tô pronto pra correr mais riscos. Por que não funciona assim? Miau. Eu entendo, é isso que eu tô perguntando a você. Veja bem. O que você Miau precisa é neste exato momento? Pra quando nos eu disse que proporcionar demônio, o que precisamos. É meia verdade. Meia certo. Verdade. Ah. É meia verdade. Então existem. É complicado, é complicado. É mas complicado. Pra tudo existe uma regra. E vocês não podem atender as necessidades porque vocês já não têm mais armas. Eu não posso falar nada pra vocês sem ter algo em troca. Só que eu estou falando essas coisas com um grato, porque como eu disse, eu também não sou um demônio. Mas eu já fiz certas coisas que pra eu fazer coisas existem regras. Vamos por assim dizer. Certo. Regras podem ser quebradas não. Ou torcidas. Não. Se o caso a menos for que a pessoa não seja inteligente o suficiente pra isso. Eu tenho acesso Miau. A seres humanos aí. Ou essa Vitória, eu quero dar um tapa problema, na cara dela sim. Já. Eu não entendi. Vai me dar. Se o problema for almas, ela é lésbica. Eu tenho acesso a alguns seres humanos que podem me servir. Vou focar se ela se agora. Eu tiver algo, você tem que me dar algo. Ah, não vai. E o que eu peço em troca, já que vocês não têm alma, é algum favor futuramente. Foi o que eu disse pra você. Eu tô disposto a correr risco. Já corri risco até aqui. Eu tomei o negócio. Eu tô aqui trocando ideia com você, correndo mais riscos. Eu tô disposto a correr esses verdade, riscos. Precisava estar todo mundo aqui. Entendi. Esse era o meu plano. Eu fiz o que fiz, tirei vocês de onde vocês estavam, manti vocês onde vocês estavam pra vocês chegarem. Vamos a chamada. É, parece que seus planos falham, né? Infelizmente. Com grande frequência. Você pode pôr a culpa na humanidade. Ou no livre-arbítrio, se você quiser. Que susto, eu cheguei a falar na Nath. Eu ia falar, porra, vai me culpar mesmo. Eu tô aqui pra é trabalhar assim, com o problema sempre são os outros. Eu tô aqui pra trabalhar com o Iris. Eu acredito que a gente não tem muita opção. Mas se façamos é o seguinte então. Jé. Você acorda. E como de costume, você acorda mais cedo do que todo mundo. Uhum. Tá? É, você deixa. São aproximadamente 7 horas, um pouquinho antes, beleza. Já tá esvazendo. Uhum. Você faz o que você tem que fazer, você vai na geladeira pra tentar ver o sangue que tinha ali, ele já não existe mais lá, não tá. Tem mais sangue lá. Tá? E triste que a gente perdeu mais 10 saquinhos de sangue. Meu gato? Não, o Chuck tá lá. Tá lá? Vou me alimentar dele. Okay. Padrão, faz tempo que eu não me alimento. Aqui, então. Faz tempo que eu não me alimento. Ô, oh, perdão. Perdão. 2. Beleza, você ganha 1 de fome. Tá. Eu ganho 1 de fome. Mas você vai se alimentar. Vou me alimentar. Eu vou apagar, porque eu ganho 3 de fome, eu vou ficar com 2-0, só com um nativo. Um gato consegue dar 3 de fome? É sempre 3. Sempre 3. O que você quer? Você quer uma borracha? Uma borracha. É o Garfield. É a minha... É o gato gordinho. É a minha parada. É, gordinho não. É vinho é familiar que chama, não. Falou lasanha o dia inteiro. Tem mais bala? Lembrando, tá? Agora eu adiciono 2 de destreza. Nunca quis. Acho que não sou só eu que quero. Se é outra, né? Acho que não sou só eu que quero. Ô, Trampo, você ela chupa? Não. Não? Você já tinha um plano em mente, né? Que era falar com o bicho. Já tinha esquematizado. Você já esquematizou com ele. Beleza. Você escreve, deixa um bilhete pro pessoal falando que você vai resolver... assuntos com o Richard. Com o Richard e que você vai fazer... É, eu aviso que é com o Richard. Isso, você avisa que você vai... buscar algo que talvez seja de ajuda pra vocês. Beleza. É cedo ainda, então você parte tranquilamente. Você vai do quê? Vai de carro? Eu vou pegar meu carrinho, lembrando, pego meu óculos escuro, né? Porque agora meu olho é vermelho e tal. Óculos escuro, paninho no braço e lenha. Seus espelhos pra se pentear? E eu vou... Ô Jeff, desculpa, ô Tamps, eu vou colocar agora as armas que eu tinha pego, eu vou colocar elas no carro. Isso é metajogo. Hã? Isso é metajogo. Não, porque não é. Metajogo. Não é. Não é metajogo. Você acha que é metajogo eu pegar as armas? Não, porque... é porque eu fiz uma play-off que já determina que eu... pode mudar, né? Não, não vai servir de nada. Metajogo. Não, eu vou pegar. É, eu acho que é uma metralhadora e... é uma metralhadora com KT de segurança só que tem. A bazuca ninguém quis catar. É, ó. A bazuca ninguém quis catar. A gente quase pegou até fogos de artifício pra fazer... coisa. É uma metralhadora. Eu coloco lá no carro. Não sei porque a gente desistiu no meio do caminho. Esconde, tá, tranquilo. A gente não ia enfrentar ela agora. A gente foi atrás da Iris. Mano, isso que quebrou nós, né? A gente tava indo atrás da Iris e topou com a pausa de cara. Você vai, né? Você parte em direção ali ao... isso que fudeu tudo nós. Você chega, você entra já, o que você é acostumado. O Richard, ele tá te esperando já ali, porque você tinha combinado previamente pra gente se encontrar. Boa noite. E aí, Richard? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô me recuperando. É, que bom, fico feliz. O que você precisa? Tá tranquilo? Cara, a gente tá com um problema. Você sabe disso. Sim. Eu quero que você venha comigo pra me ajudar a resolver. Alguém vai ter que fazer isso. A gente fez o que pude, a gente fez o que pôde até agora, mas ainda não foi o suficiente e a gente precisa de braços fortes. E você é o braço mais forte que eu conheço. E o que você tem em mente? Eu... aquilo que eu tinha... aquilo que a gente combinou. Eu mandei por celular... que eu... ou celular. Ele já... o que eu te pedi, você conseguiu arrumar? Não. Quanto tempo você acha que você leva? 2 weeks. A gente pode tentar ir atrás disso hoje, agora. Se você... vamos fazer isso? Eu acho que vai ser importante. Dá pra gente passar num lugar que talvez tenha, que você tá precisando. Legal. Essas pessoas que a gente vai enfrentar, eles são casca grossa. Do tipo que eu nunca vi antes. É. A gente já lidou com algumas coisas estranhas, criaturas, mas igual eles, nunca vi. Eu não sei nem o que aconteceu. Em off, o Richard sabe do que rolou na reunião lá? A gente tem essa informação? Eu acho que você no mínimo contou pra o ele. O Richard, né? O que rolou na reunião e tal. Que a gente tava. Que o cara entrou lá, que a gente tava desacordado. Eu cheguei a comentar isso com ele. Foi onde aconteceu a merda. Tá. Então você vai abraçar. Tá tudo bem. Dá um jeito. Fica sedado. Vamos então? Vamos. E eu quero te contar um pouquinho mais sobre esses, sobre essas pessoas. Por favor. Quero saber o que aconteceu de fato. Bom, pra começar, a gente fez aquela reunião no hotel. E convidamos todo mundo pra ir nessa reunião. E enquanto a reunião tava rolando, de repente a gente assistiu uma cena... de um cara, na verdade era uma equipe, eles eram em 3. Uma delas é de Bella, que ela tinha uma boate em tal lugar X. O outro deles era Bly, eu falo a descrição do cara. Esse morreu, a gente conseguiu dar conta dele. Você lembra dele? E o terceiro é esse cara que ele tem chifres, fala a descrição dele. E o que aconteceu foi isso. Eu conto, né? Do cara entrar e tal, tudo que eu sei. Eu conto pra ele. Fala, então, são habilidades das quais eu nunca enfrentei e eu não sei o que eu vou fazer contra esses caras. Então, eu vou precisar de tudo que eu tiver. É por isso que eu te pedi isso. Porque eu acho que eu tenho uma ideia do que fazer e pode ajudar a gente. Sério? Na verdade, tem uma coisa que eu escuto da minha vizinha de baixo, que é a vassoura dela na minha calçada. O que ele pode fazer nesse lugar que eu vou te apresentar? Vizinha de boa? Talvez você conheça alguém que possa ter o que você precisa. Eu acho incrível, eu acho incrível. Eu posso te ajudar, sem sombra de dúvida. Eu te ajudo com um braço armado, mas... Não, tem conversa. Se você quiser, alguém tem que conversar. Você é a Dani. Eu tava mais... Eu acho que o mais importante pra mim era ter você lá. Era isso que eu pensei. Eu acho que você é um aliado que pode me salvar. Você pode olhar minhas seis. Você quer que eu faça? O quê? Mais six. Minhas costas. Você? Claro, se você entender que é isso. Então você não vai mais precisar do... Vou precisar. Dos tijolos que você queria. Sim, vou precisar. Tá. É, isso é a mesma coisa que a gente fez com o tijolo do C4. Então vamos nesse local, então? A gente tenta ver se a gente consegue algo lá. Pode ser, né? É um investimento. Tá bom. Né? Às vezes ele tá querendo uma grana de algum jeito. Vocês vão andando, adentrando dentro da cidade, você percebe que. Você tá guiando, tá? Aí eu pergunto pra ele também, Tamp, se puder, tipo, o que que ele tava vivenciando? Porque ele tava apagado também. Quando a gente salvou ele. O que que ele viu? O que ele sentiu? Onde você tava? Você sentiu alguma coisa? Você viveu uma ilusão? Eu tava numa longa estrada em cima da minha moto. Por tempo e tempo e tempo e estrada tempo. Estrada sem fim. Até que eu acordei com vocês. O nosso foi mais legal. Infinita raiva. O nosso foi mais trabalhado. Isso foi demais. O nosso foi bem trabalhado. Ok. Ninguém Beleza. Por perto, não tinha ninguém por perto. Era tudo silêncio. Parecia deserto. Parecia ter uma deserta raiva. Se eu pudesse dar uma XP pro mestre. Eu falo pra ele. Você sabe que eu gosto dessa banda, né? Eu que te apresentei ela. Por isso, então, façamos um pacto. Vamos usar a Highway pra causar impacto, então. Tá, talvez até um trato. Você desliga o telefone e você fica muito abstrato. Caraca. Pode continuar, tô curtindo. Corta pra mim, pro Jeff. Ele pede pra você ir guiando ele mais na direção do bairro, que é um bairro mais industrial. Tá? Tá lá, sumiu. Ele vai guiando você. A princípio ele não fala onde você está indo, mas ele vai guiando você. E quando você chega no próximo, ele pede pra você parar. Agora, a gente vai andando daqui. Tá bom. É mais ou menos, ali na metade do quarteirão. Você vê que não tem nada ali onde você precisa me preocupar com o carro? Não acredito que não. Com o toque de recolher, acho que não vai ter. Tá bom. It's a trap. Vocês descem, ele vai guiando vocês. E conforme vocês vão chegando mais próximo ali de onde ele apontou, você percebe que não tem nada ali no local. Mas conforme você vai se aproximando, vai ficando uma sombra, uma figura mais aparente ali pra você. Tá? E você consegue perceber que essa figura é um humanoide. Ele é um pouco grande, né? E ele guarda o que parece ser uma porta. Sabe o que aparenta uma porta de vidro? Essas portas de vidro de casa antiga, que é... Tem um vidrinho assim, ela tá fechada, é meio marronzinha. É bem simples ali o local. Tá. Aí conforme vocês vão se aproximando, ele tá encostado ali, como se ele fosse segurança ali do local. O Richard chega, cumprimenta ele. Cumprimenta o Richard, ele faz um guia aí. Normalmente tá indo pra ele. Ele olha pra você. Ele aponta pra cima. Eu olho. Você olha, você vê que ele manda você olhar para uma câmera e dá uns 3, 4 minutos, ele abre a porta. Aí você vê que o Richard passa, você vai passar também? Passo. A hora que ele passa, a hora que você passa, ele fala, bem-vindo a Afterlife. que massa! É que é o único nome cabível que existe, cara. É tipo... Afterlife, muito bom, velho. Porque é Afterlife, fora. É isso, acabou. Eu quero prender o caminho dessa parada, tá? Vai ser importante isso aí. Assim que você ele abre a porta e você desce, cara, parece que literalmente é um caminho escuro com uma luz no fim do túnel ali. Uhum. No qual eu enxergo muito bem. Tá bom. Muito bom. Eu tiro meu óculos. Não, não, eu mantenho meu óculos. Eu mantenho meu óculos. Você enxerga, logo. Você enxerga, você só vai enxergar se você usar a sua disciplina. Você vai usar? Ela tá ativa o tempo inteiro. É? É. Como ela tá não, não necessariamente. O seu olho tá vermelho por outros motivos. Olho vermelho. Então, mas se meu olho tá vermelho. É que, tipo assim. Se eu tiver na luz e tiver com ele, é ruim de enxergar, né? Não. Não é? Não. Ah, então tá sempre ativo. Se o meu olho é vermelho mesmo, então eu deixo ele sempre ativo com óculos. Pronto. Faz diferença? Fazer um check pra ativar. Mas não cansa isso? Eu não lembro agora. É, dá uma lidinha na disciplina. Fazer um check pra ativar. Ah, não, então beleza. Então ele não tá ativado. Mas depois a gente vê. Não tem problema. Ativo agora ou depois? É. Deve ter uma duração, talvez, né? Tipo, a duração, uma cena. Geralmente é uma cena. É, aí tipo, não tem o que fazer, né? Não tem. Só se toda mudança de cena eu ficar castando pra usar. Duração, né? Duração. Vamos lá, tá? Mas vocês estão com trocadilhos hoje em fogo. Tá, galera, tá. Tá amor de patão, então. Filha, deixa gastar hoje, deixa ele gastar hoje. Aí gastar. Depois nós gasta domingo? É. Exatamente. No domingo, dia 18, vai ter gameplay. É, depois de amanhã. Agora. Depois de amanhã. Famoso. Famoso depois de amanhã. Depois de amanhã, duelos. Eu quero contar os rolês pra vocês. É o quanto que você desejar. O quanto eu desejar? Não custa nada. Eu quero e não custa nada. O que você vai falar. Então, então tá sempre ativado, tá bom? Tô ansiosa. Ah, ok. Você vê que conforme você... Não do papai não, meu amor. Ah, fica assistindo da mamãe. Desculpa. Mas você sabe quando relaxa, relaxa. Quando, conforme você percebe o exterior, ele é bem modesto, tá? E conforme você vai descendo, esse leão tá estranho. Você consegue perceber que vai tocando ali uma música de fundo, tá? E você percebe que assim que vai descendo a escada, você dá de cara num lugar mais amplo e totalmente diferente daquilo que o exterior representava, tá? Você consegue ver, você consegue escutar bastante burburinho, bastante risos de pessoas conversando, tá? E conforme você termina de descer, é como se viesse aquele boom, sabe? Que você tá num lugar muito escuro e ao mesmo tempo sai para um lugar bem claro. Meio que, como você está com a luz da besta ativada, isso atrapalha ali o você dá aquele boom. E quando você se força para enxergar de novo, você percebe. Um lugar totalmente diferente, um lugar iluminado, cheio de neon. Algumas pessoas ali, ele não está cheio, mas está com bastante gente. Sabe como funciona? Uhum. Tem um... assim que você entra à sua esquerda, direita, tem um bar. Tá? Você consegue perceber algumas salas... uns vidros que aparentam ser cabines fechadas. Sabe, você, sim. Algumas pessoas conversando ali. Mas butizinho com sua cortininha fechada e tal. Igual Afterlife. Certo? Padrão. Padrão. Coisa linda. E você consegue perceber essas salas ali. O Richard ele meio que tá esperando você vislumbrar o local. E esse ele lugar fala é pra você, ó. A gente tem que falar com aquele cara ali. Eu olho, quem quer? É, ele aponta para a primeira cabine do local, que é logo de quando você desce a escada, você sai, já é a cabine que você consegue ver ali bem em frente onde vocês estão mesmo. Tem um cara, ele tá como se fosse sentado ali, com um segurança na porta, e ele tá lá de boa parada. E ele fala para você, a gente precisa falar com ele. Se tiver alguma coisa que você queira, ele pode resolver para você. Beleza. Você o conhece? Já fizemos negócio uma vez. Ok, você quer me apresentar? Você quer me apresentar? Não tem problema. Se você quiser falar, eu posso falar também, não tem problema. Não, eu posso falar com ele, mas eu acho que seria prudente se você me apresentasse. Então a gente vai até a sala. Você consegue perceber que o bar, ele é todo iluminado, um neon bacana. Tô olhando, tô tentando procurar rostos familiares. Tá, rostos familiares você não encontra. Tem alguém que, tipo, algum vampiro que eu vi lá em cima que tá por ali dando mole e tal, pá, já vou... Ok, faz um teste de mente e percepção. Açúcar de 4 canos. Inteligência e percepção, olhar atento, vale? Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Você percebe que a maioria, se não todas as pessoas que estão ali, respiram. Elas respiram. Sim, você, na hora que você começa a procurar um lugar, você percebe que as pessoas ali, elas respiram. Caralho, mano. Afterlife é uma balada, tipo, pra humano, velho. Que isso? Quer dizer... É o normal do mundo, gente. É, eu não entendi. Baladas pra humanos são não, normais. O êxtase de uma não, balada pra humanos. Caralho, humanos saem à noite, que bizarro. Não, mas é que tipo assim, o bagulho no meio do mato é coisa sobrenatural pra mim, velho. É, já nada, tava é que, coisa tipo, de noia. Coisa de noia, pode ser. É coisa da quebrada, entendeu? Quando você vai na rave, é no meio da onde? No meio do mato, no meio do escuro. Não, eu tava achando que era muito sobrenatural, mas beleza, não é? Assim não. Que você dá alguns passos em direção ali àquela cabine central, você percebe que após o bar, você consegue perceber que à direita, virando ele reto assim, tem mais um corredor onde aparenta que existem ali algumas cabines parecidas com essa que você está vendo bem na sua frente, tá? Mais à esquerda. Mais à esquerda, isso. Mais à direita, no caso. Não, não tem mais ninguém lá? Dá não, pra ver se alguém não, movimentando? É, por enquanto, ali elas, tá. Elas estão vazias. Beleza. Tá? O que você consegue perceber também que essa cabine onde vocês estão indo, ela é bem luxuosa. Ela é bem luxuosa e você não ouve barulho. E pode ser por causa da mesa. É a mais luxuosa? Tem alguma que é mais luxuosa que ela? Não, são não. Todas iguais. Tá, beleza. Tá, porque são portas de vidro, então você consegue ver que são todas iguais, tá? Todas elas têm uma iluminação muito bem... É, tem a mesma... Quando você coloca todos os móveis iguais, a mesma... Padronizado, tá tudo padronizado, né? Os móveis, tudo igual, tá? E o Richard, ele para pra falar com esse cara que tá na frente. E ele fala, é... Eu vim falar com o Guideu. Guideu. Esse cara que é um rei dos sete prisões. O cara que tá sentado ali... Pode deixá-los entrar, Pedro. O Guideu. É. O Guideu. O Guideu fala isso, isso. O Guideu. É o líder dos sete reis malvados. Sabe de moto? O Guidão? Guidão. Só um momento. Eu tô Guidão também. É, filha, peraí. Tá? Eu gostaria muito de um NPC criança que aí eu não controlasse. Imagina. Mas aí seria realista, correndo, né? É seria realista. A inconstância. É, exato, é. Essa que é a brisa. Isso seria legal num jogo de zumbi. Nossa, já pensou? Ela tava falando de bebê zumbi. De fazer um NPC que a Elo controlasse. Uma tipo criança ela, que ela controlasse. Tipo a mulher tendo um filho num lugar silencioso. É, tem. Caraca, vai sair o 2, né? Já tem, já o 2. Já saiu faz tempo, né? Eles vão lançar agora no dia 1. É, que é como que aconteceu. É porque ele não fez barulho com você. Assim que você entra, né, você percebe que esse Gideon, ele tá sentado. Ele... Ele assistiu. Não vai pegar o celular do papai, tá? Segura esse aqui. Vai lá, a mamãe. Não vai pegar o celular do papai, vai levantar. Filha. Vem cá, vamos ver. Então, vai. Vem cá, tá bom. Tá morrendo de sono, meu amor. Aproveita pra pegar isso. Vai, guerreiro. Vai, Guideão. Não posso determinar ela também, estou morrendo de sono. Eu não tô, não. Ela confessa que eu tô sono. Comida. Ah. É tipo rir quando solta o dragão negro. Nossa. Hypei tanto. Assisti o primeiro episódio e o Hakusho. Hypei tanto no primeiro episódio. Falei, nossa, já mostra ele sendo atropelado, o caminhão passando em cima dele, assim, o corpo girando. Muito bom. Falei, nossa, que foda, hypei. Falei, me deixaram sonhar, agora eu vou fundo. Ai, que tristeza. 5 episódios. Mano, 5 episódios, rushou tudo, nada fazia sentido. Falei, meu Deus, cara. Relaxa, que isso, meu parceiro. Quer ficar na cadeira do papai? Relaxa, meu partner. Que foda. Bebê. Não, pera, wait, wait, wait, you motherfucker. Quer ajudar a mestrar? Mas ela é dente. Ah, wait, motherfucker. Ah, wait, motherfucker. Assim que você entra, já vai ser, eu vou aproveitar. Ele levanta, você percebe que ele tá vestido com um terno bem alinhado. Uh-huh. Ele é um terno meio bege, meio umas cores neutras, meio uma gravata meio cor de creme também. Ele levanta, ele abotoa, você percebe que ele não é forte, mas ele é bem definido. Você uh-huh. consegue perceber? Tipo, triatletista. Triatleta. Corpo definidão. Triatletista é muito bom, né? Ele é definido, você consegue ver. Ele tem os olhos bem verdes, ele tem característica... Respirando. Isso aí, calistenia. Ele tem uma característica bem marcante, que ele é muito... Presença. Ele tem uma presença muito okay. forte. Ok. Ele é bonito. Ok, ok. Ele tem um maxilar meio quadrado. Uhum. Padrão de homem lindo. Exato, bonito. Entendi. O cara é bonito. Richard. Ele cumprimenta o Richard. Prazer, Jeff. Conhecê-lo, Jeff. Por favor, senhor, sente-se. Eu sabia que era o seu parceiro. É muito finalmente, bom. Finalmente, você veio à minha boate. É, infelizmente, não... Vamos sentar. Não ele bons senta, momentos. Sabotou. O que os trazem aqui, senhores? Eu preciso da sua ajuda. O Richard, ele só faz assim. Fica quieto ali na dele. Preciso da sua ajuda. O que você precisa? Preciso de tijolos. Você vai construir alguma coisa? Eu vou destruir coisas. Vou falar de tijolos de que não você tenho quer, tijolos, né? Mas eu vou ali fazendo um favor. Você precisa de C4. É isso. Eu vou falar do que é o tijolo. Só tijolo é muito abrangente. Não precisa se preocupar pra falar. Aqui é bem... Precaução apenas. Você vai perceber. Você é mantido aqui, se essa é a sua preocupação. Ok. Você é um membro? A camarilha sim, claro. Ok. Mano, eu não tenho maturidade pra mestrar, mano. Se alguém pergunta se é um membro, pai, eu tenho um pra você que estou aqui, ó. Interessante. Eu não sei como é que... você sabe como é que funciona a... Eu posso talvez não te fornecer, mas eu posso te... apontar, quem sabe. Ok. C4 não é uma coisa tão... banal. Fácil de conseguir, imaginei. Eu vou precisar de um tempo. E vai lhe custar algum dinheiro. Ok. Eu tenho os... Você tem um recurso? Pelo que eu me lembro, quem tem recurso só eu. Não, a gente tem recurso. Passou na cara. A gente vai conseguir. Eu consigo te pagar. Só que eu não tenho muito tempo. Quanto tempo você acha que precisa? Tem fama também. Eu não conheço isso, essa. O que essa fama vai fazer com meta, agora? Isso é metajogo. É. Não, não é fama. Não, é porque essa play já tava feita. Mas ia ser legal. Uma bazuca. Tá enchendo saco. Assim que eu tiver. Provavelmente na. De uma bazuca de quatro canos. É. Provavelmente amanhã eu consigo pra você. Eu posso tentar comprar mais rápido em poucas quantidades. Mas talvez amanhã eu já consiga pra você. Essa noite. No improviso. O que você consegue? Granadas. Seriam mais fáceis? Eu posso te conseguir algumas armas de imediato. Eu tava jogando um bagulho bem parecido com o Cachapãs. Algo explosivo? Muito legal. Só que assim, ao invés de você ter pepinho, você tem essas coisas, você só faz as batalhas. Com os personagens. É que veja bem, fazer o que você tá pedindo dentro do World of Warcraft. É que eu excluo. Fazer o que você toca. Toca mais um braço. Não, aquilo lá não. Toca. Fazer o que você tá pedindo tão dentro do que é permitido e tão rápido assim é impossível. Tá, então vamos manter o plano original. Você me consegue o C4? E eu volto os caras no noite que vem. Assim que você tiver os 50 mil, é a mesma coisinha, os caras. 50 mil? Sim. Não acredito que você queira uma quantidade razoável. Eu preciso de um tijolo. Um quilo, talvez. Nossa, não vai jogar lá atrás. Esperava algo em torno dos 3, 4 mil dólares. Posso fazer por 10. Menos que isso, você fica me devendo algo. 10 mil dólares? Não quer mais jogar, filha? Tá. Que é um quê? Não, mas eu te darei, eu não vou te dar. Eu vou te trazer uma quantia razoável de do que você precisa. Tá bom? Tá bom? Assim que você tiver o dinheiro. Eu tenho dinheiro. Ok. Você vê que ele te entrega o cartão. Eu pego o cartão? Tem meu número de uma conta. Tá. Assim que chegar em casa eu transfiro o dinheiro pra você. Ficarei esperando então. Ok. Você tem um negócio? Temos um negócio. Nem tente me enganar. Não vou tentar. E ele... Muito obrigado. Vai perder com o cara. Richard? Fica à vontade, tá? Okay. Só que você vai falar mais alguma coisa, Richard, de falar. Não, chega, você precisa de mais alguma coisa? Eu tenho alguns negócios pra estar aqui aí. Chuta o nome do você volta depois? Você quer que eu te espere? Não, não precisa. Tá bom. Eu só encontrei no Jaú, tá? Ah, o Jaú chama Los Gatos, é o Cabernet Sauvignon, usou os gatos. Você pode ir. Tá bom. 30 reais, barato. Com licença. É gostoso. Vou dar uma zapiadinha ali, conhecer o espaço. Beleza. Dou as coisas rápidas e já... Ó, você consegue perceber que ali no ambiente que você tá... Você sabe que ela gosta de ser. A maioria são pessoas ali bebendo, conversando. Mais talvez ela não tenha, elas não tenham nem noção do que acontece lá fora. Sim, é muito bom. Beleza. O Cabernet Sauvignon, é muito bom. O Merlot também deve ser bom, mas o Cabernet ele é mais seco. O que foi? É mais a boca. A gente prefere. O Merlot é um pouco mais docinho. É. Fica aí, papai. Fica aí, tá bom? Não vai. Dá pra beber, tá bom? Não. É que tá bom, pode beber. Tá, esse aqui você não vai usar. Eu também não quero mais. Vai lá na sala brincar. Pelo amor de Deus. Sai daqui, jogar? Bêbada, né? Tá louco, é vinho. O vinho não tem nada a ninguém. Você percebe que os assuntos ali, eles são cotidianos. Tá? Eu passo por algum garçom e falo assim, aquele cara é o dono daquele lugar, daqui? E ele aponta, você aponta pra quem? Pro Guilhão. Sim, sim, o senhor Guilhão é o dono. Pode pegar qualquer um aí que você preferir. Tá joia, obrigado, viu? Não, vai beber alguma coisa? Não, tudo saído já. Ok. Pode pegar, tem a parte de anotações no final. Você vai pra onde? Vou voltar pra... O que a gente tinha combinado? Vocês iam nada, fazer... Você deixou o papel e foi embora. Você recebe durante, após essa conversa, você vê uma mensagem de um endereço que o pessoal tá. Isso, a gente é verdade, a gente endereço. Mandou mensagem pra você. É, beleza. Pega o carrinho e tal. Tá tudo lá, né? Vamos. Vamos pra lá. Ok, o Chuck não tá lá, tá? O Chuck não foi? Não. Mas porque eu esqueci de falar ou... Não. Ele foi estar em outro lugar. Beleza, fechou. Não sabe onde ele tá agora. Tá fazendo os rolês dele. Beleza. Fechou. Você vai no endereço. Porque foi ele que gastou o Chuck. Então o gato pode. Assim que você vai, você começa a se aproximar, você coloca no GPS, você começa a se aproximar. O local ele parece meio que uma construção abandonada pra você. Ele tem um portão de ferro que tá caindo aos pedaços. Pra... Ele tá meio torto, já como se ele tivesse tombado pro pessoal entrar. É uma rua sem saída, uhum. Tá? O GPS ele aponta pra última rua do local, então você para aqui. Você tá de frente pro local onde você está. Totalmente é um prédio de mais ou menos uns 3 andares, mas ele parece que é um prédio que tá pela metade. Sabe, que ele não tem parte do lado, você uhum. consegue que falta ali. Ou falta porque falta construir, ou falta porque quebrou. Tem construção da Encol. Entendeu? É, sim. Pode jogar, joga aqui. Ó. E você percebe que ou é porque está abandonado há muito tempo, porque não terminou de ser construído ainda, tá? Beleza. Você vai se aproximando ali do local, você vai ter que descer do carro, uhum. né? Tem um lugarzinho, eu quero deixar o carro, tipo, num lugar meio muqueado, mas que, tipo, também seja fácil pra... Sim, tranquilo. Você para o carro, assim que você desce, você escuta alguma coisa apitar. pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E pá. Que é essa porra? Você vê uma luzinha piscando no canto da esquina ali. Você vê. Você percebe que é um sensor, sabe? Esse sensor de presença. De presença de quando ele entra na loja. Uhum. Você consegue perceber isso. Você olhando assim, você percebe que tem vários durante a rua assim. Beleza, eu já olho e já vou por um caminho. Eu tento olhar e falar, vou desviar desses. Viu? E aí eu já vou. Joga destreza e atletismo, então, pra ver se você tá conseguindo desviar. Mano, não acredito que isso deu certo. Deu certo hoje. Não pra gente, mas eu... que tá meio que durante toda a rua ali, essas luzinhas que ficam piscando. Né? Quase que eu rodo. Ah! Tô fazendo merda. Não tô rodando o dado de sangue. Eu não sei qual que é o de sangue aqui. Você não tava cheio? Você não. Não, mas tem um sempre, não, né? Tem um preto. Tem sempre. Ah. Tem um vermelho aí. Vacilei, perdão. Só percebi depois. Pode pôr aí, filho. Um, dois, três, quatro. Quatro sucessos. Quatro sucessos? É. Pode ser. Depois que acordou a vizinhança, passa. Você vê que você consegue desviar ali. Tem uma hora ou outra que tem uns que apitam, mas você consegue desviar. E conforme mais você vai se aproximando do local, você vê que o Chuck já tá sentadinho ali na porta. Eu já ia me conta. E aí, que tá rolando? Me conta. Não sei. Quantos? Cadê eles? O pessoal entrou. Aí você vê que quando ela fala o pessoal entrou, a Nath ela vem saindo. Apressada. Apressada, tá com pressa. Demonstre sua pressa. Não, tô correndo. Indo pro carro, porque a gente também deixou o carro lá. E aí, Nath, o que tá acontecendo? Vambora, a galera sumiu. Como assim? Te conto no caminho. Certeza? Não quer voltar? Não tem nada lá mais. Certeza? Absoluta. Eu cato o Chuck. Bora, Chuck. Bora. Ok, pra onde vocês vão? Vamos pro refúgio. Ok. Monta o Chuck no carro, lenha. Certeza? Tem certeza que não precisa voltar? Tenho. Você perguntou pra mim, eu falei que eu tenho. São aproximadamente 8h30 da noite, quase já. Tá? Ok. Vocês vão pro refúgio? Vocês conseguem chegar lá tranquilamente? Vocês conseguem chegar lá tranquilamente? Sem muita. Sem muita pressa. Beleza, eu vou indo no quarto. É, a gente passa pra ir embora. Filho. Porque eu nem vou ligar para os negocinhos. Não tem problema, vamos lá limpar? Então vamos, vem. Vem cá. Não, deixa o dadinho aqui. Depois você pega, tá? Daqui. Vem cá. Lembra que ficou uma dentro da casa. Hã? Ficou uma campanha dentro da casa ainda. Ficou uma campanha dentro da casa. Que dado ruim de enxergar. Ruinsíssimo, gente. Mas quando ele tá com menos luz, ele é muito bom de enxergar. Mas como assim, Otamiris? Como assim os caras sumiu, velho? Os caras sumiu! Como assim sumiu? Sumiu! Explica pra mim, como assim sumiu? Oh, yeah. Sumiu! Escafedeu. Não, eu vou te contar. Vou te contar o que aconteceu lá. Vamos supor que a gente tá em ouro já. Não, mas também é isso. Vamos lá. A gente tava atrás da Iris, fomos até um local onde meu ritual mandou. Chegando lá, ela estava de bela, num local que estava mexendo com a tentação das pessoas. A Iris estava lá também? A gente não achei a Iris. Lá era onde estava mostrando onde a Iris estava, por isso que a gente não estava. Tipo, a gente estava indo atrás da Iris. Isso, não estava preparado. E do nada de bela. E aí lá dentro estava de bela, ela ofereceu a verdade pra gente. Eu tive uma taça com sangue com um verme preto dentro. A galera tomou. Eu não tomei. Matei a de bela. E a galera sumiu junto com tudo que tinha lá. E já é quarta-feira. Ah, é verdade, ela diabilizou a boca. Conseguiu diabilizar? Sim, mas é sangue fraco. Puta, não na dúvida de amanhã. Mas morreu, é o que importa. E aí morreu, porque aí a galera sumiu. tudo se desfez em pó, eles juntam. E eu não sei pra onde eles foram, não sei se agora eles fazem parte dos vermes negros. Não faço a mínima ideia. O que eu posso fazer é tentar rastreá-los. Verme negro? Verme negro, é como chama a organização deles, né? Eles são os vermes negros. Já me ofereceram os vermes negros também. Ah, quando? O gato me ofereceu o verme negro. Aquele gato. Quem foi o meu filho? E não sei porque, eu acho que eu tô com uma parte dele dentro de mim. Então vamos lá, primeiro, por que os gatos te dão um verme negro? Porque ele não é só um gato, ele é o gato. O que significa o gato pra você? É o chefe da matilha, é isso? Não, você já tem essa informação, não tem? Não lembro. Gataria. O que tá dentro do corpo do gato... Não sei, eu acho que o que tá dentro do corpo do gato... Ei! Não sei. Tá dentro do corpo do gato, é exatamente a criatura, o ser que está sendo assim usado. Assim que vocês entram na casa, você passa a porta com... Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ai, Jesus! Aqui! Pi, pi, pi, pi, apitando. É o... Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. A Vitória colocou um monte disso por aí. Eu tentei uma bazuca de quatro cantos, não consegui. O que deu pra comprar foi campainhas. Agora é o seu momento, né, Vitória? Pois é, mesmo. Ô, Jess, você já viu John Wick 4? Então você sabe as campainhas. Tá. O que tá dentro do gato é a criatura que tá sendo utilizada pra manter a gente... Mas por que vocês chegaram nessa conclusão do gato? Porque eu falei do verme preto, ele falou que já ofereceram o verme negro pra ele. E aí ele tá falando... Metagame. Falou que tem uma água gelada, não tomou? Eu quero sim. Muito obrigado. Alguém mais quer água? Não, obrigado. Agora não, sou. Eles não querem sua, é tudo minha. E ele me ofereceu um verme negro também. E era pra você comer também? Eu nunca entendi que era, mas eu não comi. Pelo jeito você fez o mesmo que eu, não comi não verme. Não coloca o verme negro na boca. Então, é o que eu penso, mas parece que as duas pessoas do nosso grupo pensam diferente. Depende da situação. Porque eles não tomaram. Eu não sei, nós estamos falando do Peter e do Victor. Então... Você já falou com a Vitória? Não. Não. Não encontrei com ele. Ah, eu vou... Não, mas você já falou pra vou gente. Vou soltar um pouquinho esse cachorro, tá? Ah, aí eu falei, Vitória, meu Victor. Victor. Vitória. Sempre foi Vitor. Agora é Vitória. É sei lá, muda de vez em quando pelo jeito. E ela é lésbica. É, você não disse isso. Mas dá pra deduzir. Não, não sei. Jeff, não adianta. Você só queria me mostrar alguma coisa que eu não sei o que é. Jeff, não adianta. Eu vou juntar você. Esquece. Forget. É isso, eu vou. Oi. Ô, Jeff, eu vou salvar do inferno só pra poder empurrar você. Essa é uma dica. Ô, Jeff. Você tem uma dívida comigo e vai ser assim que vai ser pago. Felicidade. Estou muito alegre. Olha. E eu tô com uma parte desse gato dentro de mim. Então, segundo o que ele disse pra mim, eu faço parte do que vai libertar ele. Agora, como? Não faço ideia. Ok, a gente precisa achar outra dinâmica agora. Vitória de rastreio. É o que eu vou ter que fazer. É isso. Por isso que eu vim pra cá. Ok, você precisa. O objeto pessoal deles. Deixa comigo. Pega do de um. Ok. Eu vou pegar o fone. Ou também eu vou pegar o fone dele. Eu chuto. Não acha o fone dele. O pai dele não tá lá? Ela quer que eu te as duas, né? Então, essa aqui falava que era pitbull, mas mais pra vida lá. Acho que aquela ali é um pouquinho mais. Aquela ali. A chuva tem cara de pitbull. Olha, olha, olha. Tá, itens pessoais. O fone não tá lá? Vou pegar qualquer item qualquer pessoal coisa, de um deles. Vou pegar qualquer coisa. E vamos fazer o ritual aí pra achar a galera. Vamos lá. É 10 horas já, viu, gente? Se quiser parar, se você quiser terminar, encerrar, já tá perdendo a novela. É... Já. Não, já perdeu a novela. É inteligência mais taumaturgia, né? É. Sim, feitiçaria de sangue, né? Não é mais taumaturgia. Não é o nível de ritual? É, o nível de ritual que você tem é o nível de taumaturgia. Ah, okay. Você não foi meu dado. Vou trás de você. Tá aí, falhou algum dia já. No pé da cadeira. Não começou ou não falhou? Que é meio vermelho. Obrigado. 4. Nossa, que tristeza. Oi, Tano, quantos? Oi. Não, não, não importa quanto é de sucesso, se não me engano. Eu só preciso saber se eu executo o ritual. Eu acho que ele é nível 2. Mas fez sim. Né? É. Você vai fazer só de um? Só um por vez, né? Acho que é ruim fazer dois de uma vez, né? Mais complicado. Beleza, então. Você queima assim que você joga. A fita? A fitinha, ela queima. Você vê aquele brilho dourado. Né? Vamos indo, Jé. Vamos seguindo a fita. Mundo no carro. Ok, e a gente termina aqui então. E vamos atrás da galera. Beleza. Beleza. Bom, então não morreu ainda. Não morreu. É... Tremeu, tá bom. Furtou de aumento. Já foi por pouco. Bom. É, passou de lado. Não, se eu não tiro a quantidade de sucesso que eu tirei pra... Vocês querem jogar? Um caminho. Eu jogo, tá? Eu jogo, tá? Vamos. Eu jogo, tá? Você decide. É, você decide, eu mano. Eu tô em casa. Então, beleza. Palma, gato, sem massagem, então. Quê? Palma, gato, sem massagem. Quem sofre é o Chuck. Mas não maltratem os bichinhos, por favor. É, mas meia horinha dá pra ir. Dá pra ir meia horinha? Dá, dá. Então demorou. Meia horinha. Peter, você disse que estava disposto. Sim. Já corri risco até agora. Acabei de beber um verme negro. Ok. Assim que vocês saírem daqui, então, você saberá onde me encontrar. Tudo bem. Agora a gente espera. Eu faço assim com a mão, pelo menos. Eu sei que ele é um gato. Até agora ele tava fazendo todas as questões corporais. Ele sela de outro jeito o contrato, esqueceu? Cheira. Eu dou uma lambida na cabeça dele. Você vê que ele levanta o rabo, ele levanta aquela. Levanta na bunda. Pega o rabo na sua cara. Ok. Temos um acordo então. Ele lambeu. As pessoas não aprendem. Vocês mesmo. Confiam nos amigos? Não negocie, continua. Eu confio. Eu iludido. Eu espero que eles estejam no mínimo à nossa procura. Ok. Então, por que tamo cidade bonita? É bonito, é do financiamento coletivo. Mas... de terminal, tá isso. Uma coisa que vocês precisam saber. Travou? Não, mas na verdade eu tô pensando. Eu sei. É que eu tô decidindo se eu devo ir fazer algo ou não. Eu tô só enchendo o saco. Cocô? É. Vai. Mas, não. Não tem caixa de areia ali. É, o gato ali. Não tem caixa de areia. Não tem areia. O que você tem que entender é que não vai ser fácil. Não vai ser fácil desfazer esse ritual. Eu sei que não. O que, filho? Abaixa, afasta. A Dani, ela sabe o que ela tá falando. É, a Dani fala no dialeto. É, a Dani, ela fala francês. Não vai ser fácil você desfazer esse ritual. Nós sabemos. Tem alguém no grupo de vocês que consegue, né? Sim. Pera aí, filho. Caralho, mas você é uma pessoa muito chata quando vira Vitória. Nossa, é, né? Caralho, é pior que eu. Vou é passar. Vocês vão precisar, vai então. Vai virar janta. Vem em mim, galinha. Desfazer esse ritual. Certo. E me libertar. O que eu vou te dar é certo. Onde me encontrar. Provavelmente o... aquele que me prendeu vai estar lá. Uhum. E você vai precisar bastante força para derrotá-lo. Me diga uma coisa. Se a gente tiver bombar a força. Eu sou leigo em rituais. Mas o pouco que eu entendi é que se caso ele seja perturbado de certa forma, ele é quebrado. Depende do tipo de ritual e para que você vai fazer. A gente derrubar o prédio? Eu diria que pode ser que não dê certo. Tá, ok, eu só queria ter certeza. Me diga uma coisa. O que nós ganhamos se a gente perder? Não vou conseguir você? Derrubar um prédio ainda. O que você quer? Vai, a gente pode destruir na hora de ir embora. O que você tem a oferecer? Faz tudo explodir. Uma explosão atrás. Com Big Power Ranger? Exato. Nem estiloso. O que a gente perde se você não for libertado? Ou se a gente falhar e você morrer acidentalmente? Eu apenas vi a oportunidade de tentar me ajuda com vocês quando o amigo de vocês... Conversa com seu amiguinho aí. Eu vou esperar pelo restante do grupo ali naquele cantinho. Estou assim, cortando o gato, secamente, indo para um cantinho afastado. Ok. Mija na cara dela. Eu apenas vi a oportunidade de me libertar e quando o amigo de vocês fez contato. Eu também abraço oportunidades dessa forma. Acho que é assim que a gente consegue... poder, de certa forma. Se a gente não abraçar as oportunidades. Concordo com você. E agora, o que a gente faz? Só espera? Temos que esperar. Eu posso garantir tempo suficiente de vocês ainda por aqui. Grato. Tem alguma coisa que a gente pode fazer pra aumentar isso? Não. Loira! O que foi, Loira? Ah, ok. Não, ela tá comendo. Lili! É. Lili! É Lili que tá chorando? Dá pra... Daí eu consigo. A princípio é fácil pra mim. Pode dar. Perfeito. Pode. Eu tô me recuperando de uma certa forma. Eu acho que não é instantâneo. A questão da sua libertação já começou de certa forma. Sim. É, duas cabeças nós já cortamos. Algum efeito eles tinham, né? É. Pra alguma coisa eles serviam, né? Falta mais duas só. Uma, mais né? Uma, sei uma, lá. Uma, né? Que é o chifrudão. Dito isso, é, só que é o chifrudão. Se você puder mais ajudar a gente, com a gente, só tô ouvindo. Trocação de ideia é muito bom. É. Bom, né? Tomar um dá medo, deles. Dá medo. Aquela... Um monte deles, né? Que é jogar, salga né? A boca. Eu não posso fazer muito aqui da onde eu tô, mas. Assim que você acordar, se você acordar, se vocês acordarem, você vê que ele dá uma olhada na toalha. Esses livros ali são seus? Sim. Procure algo lá. Talvez tenha algo útil que possa te ajudar. Uma coisa que eu queria te perguntar antes de tudo. Eu vi que a coisa foi um pouco pra fora, né? É, você ficou lá. Você foi pra eu fora, falo um pouco fora. Mais baixo. Sai fora, tô num, sentado falo, no sofá longe. Eu falo um dali. Pouco mais baixo porque é algo mais relacionado a mim, assim mesmo. Não distraída. Que eu quero esconder, mas que eu não quero demonstrar loucura ou coisa do tipo, sabe? Sabe esse tipo de... Sim. Eu mal cabe, não quer demonstrar nada. É. Tudo bem. Eu tenho um contato. Às vezes com o outro eu. Eu vejo. E eu queria entender muito melhor de como funciona essa coisa dentro de mim desde quando eu fui transformado. Quando eu falo isso, eu quero dizer sobre a besta. Sim. Mesmo, tá? Trump, não sei se você lembra lá da ambição. Sim. Que eu tinha e tá? E... eu queria saber se você poderia me ajudar com o acesso a isso. Já que você é próximo de uma... De certa forma, de uma besta muito mais primordial do que eu tô tendo contato hoje. Você quer colocar ela numa coleira? Não bem numa coleira, mas tenta trabalhar junto com ela, de certa forma. Quem sabe, se você me ajudar, eu posso saber o que eu posso fazer com você. Esperando ansioso por isso. Ok. É isso, Trump. Então, é isso que eu tinha que falar. Porra, você precisa fazer a play do ano. Sério? Sério. Nossa, isso me quebrou as pernas. E agora você fica pensando o que é. Exato! Né? Beleza, vocês no carro então. Você vai dirigindo, né? Eu vou dirigindo. Tá. Você vai guiando ali o... Você vai sendo guiada, né? Guiando o carro, vai sendo guiada pelo fio de ouro que só você consegue enxergar. E ele te leva para uma parte um pouco mais afastada da cidade. Uhum. A principal é uma parte da cidade que você nunca teve. Ok. Tá? É uma parte... Ela não chega a ser fora... Mas ela é bem afastada, só que não é afastado para outras cidades, é mais afastado para a ilha de Nova York. Sim. É próximo ali ao porto, okay. Mas não tão próximo. Esqueci o que eu quero dizer. Tô. É aqui assim, você próximo tá na região, porto, mas não é colado. Isso, é. Mas não é perto do porto. Eu entendi, fica tranquilo. Tá. E você chega até um local onde o fio dourado ele some assim que você chega em frente a uma casa. Beleza. É uma casa velha, aparentemente sem ninguém. Essa casa ela não está destruída, ela o resto da minha vida, aparenta ser apenas velha. Pensando que eu poderia ter feito. E vazia. Eu paro o carro um pouquinho depois ali, já saco a minha arma. Okay. E eu vou entrar, mas não sei o que eu vou encontrar. Nós estamos com o meu carro? Não, estamos com o meu. Beleza. Que bom. Metralhadora ficou no meu. Sim. Ela não pegou porque não quis. É, ok. Era só ter falado, vou pegar uma arma ali. Ok. Tá tudo bem. Eu tenho campainhas. Acontece. É, campainha. Você tem garras? Não, eu tenho garras. É que você eu tenho. Você tem garras? Sim, sim. Eu falo assim, teoricamente eles estão dentro dessa casa. Parece. Pouco provável. Pouco provável, pouco provável. Pouco provável, hein, Nath? Mas, ok, mas tô te dando a minha análise, tá? Provável. Ok. Vamos ver se a probabilidade tá a nosso favor ou não. Ok. Você quer que eu mande... Chuck? O Chuck? Também não veio. Tá lá. Você quer que eu mande o Chuck pra olhar? Antes da gente entrar? Pode mandar, manda ele pra um lado e a gente olha o outro. A gente vai circundar, Trump. Chuck, faça assim. Ele não quer ir? Ruim? Ele tá apontando. Ele quer ir embora. Pra casa, pra porta ali, pra entrar, né? O carro? Não, pra entrada da casa. Ele tá falando ali não. Tá apontando e falando. Sim. É que assim, o local onde vocês estão, ele está um pouquinho escuro. Sim. Certo? Então ele é bem escuro. Vocês não conseguem enxergar direito. Não, eu... A casa ali onde está. Entendi. Entenderam? Então ativa. Ok. Não tem custo. Assim, mas eu não tinha combinado que estava sempre ativo? Não, ele falou que ia ver isso. Não, ele falou que era tempo quanto mas eu quisesse. Vai aleatório, não. Não tem como você andar, porque tá tendo luz, Jeff. Fica não, ruim, foi isso que eu perguntei. Se eu tiver num lugar claro, vai me atrapalhar? Você peida se você aí tá falou, sem não, vontade. Vai. Não, beleza. Então eu ativo isso. Fechou. Quando você tá sem vontade de peidar, ativo. Você peida. Assim que você ativa, você consegue enxergar. A casa é uma casa feita de madeira. Tá? E sabe aquelas casas pré-moldadas, onde tem só... É uma casinha, um cômodozinho do lado... E um quintalzinho simples, encaixadinho. Só que você nota uma coisa diferente ali nessa casa. Você nota algumas escritas na porta em volta do arco. É uma letra ali que você não consegue identificar do que seja. Já vi ela escrevendo coisas parecidas aos rituais e tal? Sim, já viu. Ok. Já viu. É, tem. Eu aponto e falo, ó, ali tem só aquelas que... escritas suas ali ao redor da porta. As Big escritas, elas brilham de uma maneira diferente da luz, de como você enxerga a luz. E elas estão brilhando diferente do jeito que eu enxergo a luz. Então, okay, é a sua área. Tem um ritual aí. É a sua área. Pode ter um ritual de ocultamento, de alguma coisa. E o Chuck não quer entrar lá. E o movimento ali é zero, tá? Ok, não tem ninguém aqui, o Chuck não quer entrar. O Chuck é esperto, né? Aham. Uhum. Tem, digo amiguinho. Diga amigo e entre. É o que tá escrito. Friend. Eu não conheço essa. É, assiste o Senhor dos Anéis, por exemplo, que você vai saber. É. Alguém defenestra ele, por favor. Eu não gosto de Senhor dos Anéis. Ah, vai embora, gente. Não, desculpa, eu não gosto. Tá. Vou chegar mais perto, Trump. Eu consigo enxergar isso ou não? Conforme você vai chegando mais perto, você começa a perceber, você vê algumas, isso que ele está falando, mas não de maneira como que brilha, mas como se tivesse entalhado no batente, na madeira do local. Dá para saber o que está escrito ou que tipo de ritual que é? Você não consegue saber escrito e não dá para saber que tipo de ritual que é. Pode abrir. Tá? Tem certeza? É isso aí, mano. Hã? É isso aí. Não, vamos olhar pela janela, ver se não tem ninguém. Não tem janela. Não tem janela? É uma casinha de madeira sem janela. Era uma casa muito engraçada, você sabe. Não tinha entrada lateral. Não tinha vampiro, não tinha nada. Só tinha uma porta com ritual. É a única entrada é aqui. Tá bom. Não, não dá pra olhar fechadura, batente, nada. Não. Ok. Joga um gato pela janela. É, era a minha ideia, mas não tem janela. Pela porta. Então, vai ter que ser pela porta. Não tem teto nem nada, joga por cima. Joga por cima. Só joga um gato, é legal. Cara, você já viu essas casinhas de ferramenta? Tipo, tem um sítio... Tem uma casinha de ferro. É tipo isso que tá aí. Ok. A partir do Will Byers desaparece. É. Isso, praticamente. É, vamos ter que ir tirar garras. Garras. Eu vou castar, porque garras tá castado. Um beijo. Perdão. Não. Agora não vai parar mais. Tem um gato ali. Caramba, o gato caga pra ela. Ai, gatinho, esse casinho que eu vou roubar. Muito fofo esse gato. O gato da liga. Então, Pelinho, eu vou pegar e vou dar uma. É bem bonitinho. Uma porra aqui no batente, assim. Vou bater no batente, assim. Aonde tá. Sacou? Vocês testaram? Ah, ok. Aonde tá escrita? Eu vou bater com a garra. Ainda não, ele tá batendo no seu. Joga teste de força e briga. Força e briga? É só abrir. Não, eu prefiro dar uma porrada na parada primeiro. Vocês não bateram palma. Garras eu tenho. Aparentemente. 1, 2, 3, 4, 5 sucessos. Você toma 5 pontos de dano. Tá. Mano, 5 pontos de dano, você cai ou praticamente? Na mentalidade aqui, ó. Você... Contusão? Cara, você percebe que assim que você faz esse movimento, você bate, é como se a força que você usou pra bater ali viesse de volta e te atingisse. Tá. Não bata na porta. E você vê que ele dá uma baqueada pra trás. Eu falo assim, por que você bateu? Por que você tacou a casa? Funcionou nos outros rituais. Entendi. Eu vi os escritos brilharem e falei, vou quebrar eles. Ah, entendi o que você quis fazer. Sacou? Entendi. Vou tentar abrir a porta, Trampos. Eu abro tipo assim, é um ritual de proteção. Quer dizer que eles precisam da casa inteira. Quer dizer que se você bater na casa, vai tomar de volta. Eles estão protegendo a casa, mas não é a gente de entrar na casa. Isso! Quer dizer que a casa é importante. É um refúgio. Cuidado, hein? Não, você aí, ó. Tá brincando. Tá brincando. O rabão balançando. Eu tô atiçando ela, ela fica doida. Ela fica louca. Vocês vão entrar? Vai entrar também? O Chuck vai entrar ou vai ficar? Deixa a porta aberta, tá atrás. Não vou fechar. Chuck, vamos? Pegou. Eu vou precisar de você. Okay. Então a gente sai. Lili! Caceta. 5 dano de contusão ou é agravado? Porque eu bato com garra, né? Garra é agravado. Contusão. Garra é agravado. Oh, é agravado só em humano. Não é agravado em humano. Sobrenaturais. Garra não é mais agravado em sobrenaturais? Você não era roubado, mas agora o dano é bem diferente do que era lá. Ah. Justo, justo. É, eu deixo a regra pro mestre. Eu só faço. Que doideira, hein, meu parceiro? Você não bateu palmas. A gente atendia. Já pensou? Tem alguém abre a porta? Oi, boa noite. Boa noite. Posso te ajudar? Você veio atrás de seus amigos? Você tá posta procurando dois idiotas que comeram um verme preto? Não, aqui na minha sala! Olha! Tava inclusive me falando esse sobre. Tinha um cheiro de queimado mesmo. Cheiro de queimado? Você jogou alguma coisa lá com sacolinha, alguma coisa lá? Não. Tá cheio de plástico derretido ainda mesmo. Eu não tô sentindo nada. Caralho, Juninho, mas tá ruim, hein? Cocaína demais, meu lindo. Eu não tô sentindo. Nossa, tem sim. É, eu tô com um pouco cupido. Então é isso, gente. Bom, não morremos. Não morremos. Ainda. Não morremos. Estamos vivos, estamos vivos. Ó, você. Não graças a mim. Você prometeu alguma coisa pro gato, eu prometi alguma coisa. Você vai gastar 4 ou 5 no XP? Vou. Eu queria saber o que que eu não fiz. Vou. Qual que é a play do ano que qual eu que é a play do ano que eu não fiz? Quanto é XP mesmo? Jamais saberá. Quer saber? Eu quero saber, porque agora você poderia ter sabido sobre os 13. Que você... Quem eram? Ah, né? Os 13. Justo. Não, a intenção era essa, né? Porque a minha é que assim, eu não sei o que que é exatamente que eu passo lá. O que eu tô buscando é entender essa besta interior, que foi quando eu busquei isso, eu encontrei os 13. Ô, quanto é de XP que eu tenho mesmo pra gastar? 4,5. Tá? Que isso. Esse aqui é meu, né? Meu. É, gente. Esse é. Assim. Eu acho que sim. Você quer doce, filha? Nessa hora? Ah, jogo? Tem pizza lá ainda. Vocês não vão comer, não? Nossa senhora. Eu comi bem. Não, eu acho que não é doce, não. É jogo. Eu acho que é jogo. Jogo da família feliz, né? O que ela tá falando, Daniela? Traduz aí. Oi, gente, tudo bem? Vou contar umas coisas pra ele.